filme novo vem dançar ao som do DJ. No mundo eletrônico, você vai viajar. Sinta o coração bater de emoção. Vem pra curtir companhia do Tecno. É show! É companhia do Tecno. Você vai dançar, você vai ouvir, sei que vai sentir pulsar no seu coração e se apaixonar. Oh, oh, oh, oh. É companhia, vamos pra você. Te encontrei naquele lugar. Também logo vem dançar ao som dos DJs. No mundo eletrônico, você vai viajar. Sinta o coração bater de emoção. Vem pra curtir companhia do Tecno. Solte a voz na canção. Deixe o som te levar. Te envolver, seduzir, você vai se divertir. Vou te mostrar algo novo, é um sucesso DJ a tocar. Pode se ligar, se contagiar na batida, você vai dançar. Você vai ouvir, sei que vai sentir pulsar no seu coração e se apaixonar.